Você está ouvindo o Mexidão Cast, o podcast do Mexidão Rocks. Olá, amigos! Está começando mais um episódio do Rapidinhas do Mexidão Cast. Olha só vocês! Esse que começou como um episódio aleatório sobre notícias, agora acabou virando um quadro em nosso site. Eu sou o Thiago Mendes e estou na presença ilustríssima do meu amigo Sr. Patrick Murphy. Olá, amigos que trabalham na área de tecnologia. Estamos aí em mais um podcast totalmente excelente. E por falar nos amigos que trabalham na área de tecnologia, estamos também na presença do meu amigo Diego Mendes. Isso aí, galera, novamente aqui com vocês gravando, porque logo logo eu estarei trabalhando na área de tecnologia. Por falar em logo logo trabalhando na área de tecnologia, estamos também na presença do meu amigo Iago. E aí, pessoal, tudo beleza? Mais um podcast aí com vocês. E o Iago, é bom dizer, né, Iago, que você só está participando desse podcast por causa da tecnologia. Começar a gravação, você chegou. Não foi isso? É isso aí, cara. Porque na tecnologia nós nos comunicamos, e cara. Por falar em comunicação através da tecnologia, estamos também na presença dele, que muito se comunica, meu amigo externo. É isso aí, super tecnológico. Hoje eu tô gravando podcast e fazendo a nossa vitrine ao mesmo tempo. Olha... Viva a tecnologia! É. A tecnologia é tudo. A tecnologia é Master of Puppets. Hoje, como já é de costume, nós vamos fazer alguns comentários sobre algumas notícias bizarras, estranhas, bater aquele papo leve que a gente gosta muito de bater. Afinal de contas, isso não é só um trabalho não assalariado, né? Também é diversão para nós. É isso aí. Com certeza. Não garantida. E por falar em diversão, eu li uma notícia hoje que muito me lembrou, Patrick, você. Diga! Você que tem um filho... Que é, assim, serelepe até demais, né? Sim. Uma criança na China rasgou todo o dinheiro, toda a economia dos pais. Olha aí. Os pais saíram, né, e deixaram a criança sozinha. E a criança encontrou uma caixa onde os pais guardavam dinheiro. E ele rasgou, basicamente, 3.500 ienes. Ei, aproximadamente... 1.365 reais que tava debaixo da cama. Ele rasgou todas as notas? Todas as notas. Que bacana. Excelente. Mas cara, você sabe... uma surra até morrer, cara. Não, ainda mais lá, né, cara? Que lá é muito dinheiro. Mas é que, na verdade, o menino, ele fez um favor pros pais. Dinheiro na caixa, pelo amor de Deus. Além de ser algo bem 1.900, né, externo, só faltou de ser debaixo do colchão. É isso que eu ia falar. Né? Além de tudo, ele estando com dinheiro parado em casa, tá perdendo dinheiro, porque a inflação continua aumentando, o dinheiro lá parado, ele tá perdendo valor. Além do mais, olha assim, indo mais profundo na economia, ele está ajudando o aumento da inflação, porque ele está retendo várias notas dentro de casa. Com menos notas em circulação, o Estado tem que imprimir mais dinheiro. Olha, com isso, o dinheiro perde valor. Dinheiro perdendo valor, a inflação só aumenta, é um bolo de neve. Então, na sua visão, a criança foi uma visionária. Sim, ela ajudou os pais dela, para deixarem de ser jacus, para entenderem que a tecnologia tá aí pra nos ajudar. Por isso que as pessoas trabalham na área de tecnologia. Exato. Mas nem por isso ela não apanhou até a morte, né? Não. Mas, Diego Mendes, diga. O que você faria se a Sara arrancasse de seu poder R$1.300 assim, por causa de uma brincadeira? Cara, eu ia poder só chorar, né? Porque se fosse pra bater e acabar machucando, então melhor chorar. Só chora e olha aí. Lamenta muito. E pede, pelo amor de Deus, que Deus coloque o dobro na vida, porque senão, velho, a depressão vai ser profunda. A questão é a seguinte, quem é, hoje em dia, que guarda dinheiro em casa? Os pais alegaram que eles não confiavam em bancos. Não, tudo bem. Então confia no seu filho, aí. Não, mas eles estão certos, porque a gente aqui no Brasil também não pode confiar em banco nenhum, ué. Aqui em banco privado não. Dura. Isso né, cara, mas eu não vou deixar nada em casa não, cara. Só aproveitando, a gente tá falando de dinheiro e tal, o Patrick sempre fala que não é muito de transar, né? lá. Não, ó, bicho, vou te falar uma coisa. Ó. A gente começa num assunto direitinho, aí começa a putaria, velho. Eu tô quieto aqui na minha, não falei nada. Um homem lá em Las Vegas colocou o testículo dele à venda por $80,000. Olha aí, ó. Excelente. Na verdade, R$80,000. Excelente. Por volta de $40,000. 37 mil dólares, mais ou menos. Ele se especializou em participar de pesquisas clínicas e tal. E aí diz ele que o procedimento é simples. Ele substitui por um artificial e em 15 dias depois cai um cheque na sua conta. Que isso? Ai, que maior. Ô, Thiago, já que você tá falando de testículo também, acabei de ver um trecho de uma notícia aqui que fala que o maior testículo do mundo pesava 70 quilos. Tá aqui, ó. O maior testículo registrado pertencia a um africano, pesava 70 quilos e media mais de 0,5 metro de diâmetro. Tem que ser africano. Caramba. Não, eu só tenho uma coisa pra dizer. Esse tem culhão. Já que a gente tá falando muito de culhões aqui, meu amigo externo, sim. Tem alguma notícia que você gostaria de comentar? Bom, vamos deixar a putaria de lado e vamos partir pra uma coisa mais séria? Isso, é. Lá na Suécia, tá, e na Dinamarca, aconteceu uma coisa estranhíssima. Foram achadas cerca de 11 vacas que apareceram mortas na beira da praia. Algumas delas estavam até dilaceradas. E aí, o que você tem a me dizer disso? Olha, não sei, acho que já é o diabo, né? Certeza. Cara, não tem nem. Parece que não foi encontrado nada, né? Nenhuma coisa que seja reconhecível. Cara, por que o diabo ia querer vacas no oceano? Lá entre a Suécia e Dinamarca. Pra zoar. Pra zoar, cara. A zoeira não tem fim. Já pra zoeira. Eu já falei isso nesse podcast. O que acontece é o seguinte. Os alienígenas, eles vêm sobrevoando a Terra por muito tempo, entendeu? Aí eles olham assim as vacas e falam assim... Ah lá, eu vou pegar aquela vaca ali, vou dilacerar ela, os humanos vão ficar doidos sem saber como é que foi. É claro. Faz isso. É porque faz muito sentido. Cara, eu tenho uma outra teoria. Eu acho que elas foram tentar se aventurar no mar pra ver se elas conseguiam nadar de boaça. E uns tubarão, né, você já viu, carne no churrasco é papada, né, velho? Olha aí, faz mais sentido a ideia do que eu. Mas eu acho interessante esses alienígenas. Eles desenvolvem uma tecnologia super avançada, capaz de viajar milhares de quilômetros e anos-luz no espaço pra vir ficar de zoeira com as vaquinhas da Terra. Eles devem ser brasileiros. Não. É o seguinte, assim, nós humanos somos muito zoeiros, certo? Uhum. Tenho certeza que lá pra frente alguém descobriu como fazer viagem no tempo, voltou pra era dos cacete, fez os egípcios desenhar tudo aquilo, tá deslacerando vaca, fazendo a cara só pra zoar, velho. Tem vídeo daí os caras voltando pra cá e fazendo isso. Não, eu confesso que se eu pudesse voltar no tempo, eu iria zoar, principalmente meu pai. Aí, ó. Tô zoar. Uma coisa eu penso, que se eu fosse um alienígena e viesse aqui na Terra, eu ia achar que a raça dominante são os cachorros. Por quê? Ué, todo mundo vive andando pra cima e pra baixo com um cachorro dentro do carro, servindo de chofé pro cachorro? Quem manda é o cachorro, não é a humana, pô. Você não viu os cachorrinhos aqui do bairro, tadinho. Os cachorrinhos aqui do bairro, eles são difíceis. Mas aqui, se eu fosse zoar, se eu fosse um alienígena ou um viajante do tempo, que tá certo, estaria desperdiçando uma tecnologia super avançada pra ficar de zoeira, porque de zoeira never stops, né? Eu faria o seguinte, então, eu cortaria a cabeça da vaca e colocaria na cama da pessoa. Olha! Pra pessoa acordar com a cabeça na cama. Isso sim seria zoeira agressiva, não sei, não? Seria agressiva, você ia causar um trauma na pessoa, né? Caraca! Já pensou, Iago? Você ainda tá bem aí, que eu não moro aí perto, cara. Você tá com seu pijama do Homem-Aranha, dormindo debaixo do edredom, acorda com a cabeça de vaca toda ensanguentada aos pés da sua cama. Nossa, mano, eu grito que nem uma mocinha, cara. Mija todo, cara. É uma zoeira mais agressiva do que colocar um monte de vaca morta no oceano, né? É verdade. Eu acho que isso ia causar um trauma, na verdade. Sabe aquela rotina que você tem quando você acorda? Sim. Comigo seria mais hardcore, cara. Você não ia peidar, você ia cagar na calça mesmo. Nossa. Diego, man. Oi. O que que você faria se você fosse um alienígena ou um viajante no tempo? Se fosse um viajante ou um alienígena, cara? Na verdade, o Diego é alienígena, né? Dependendo do ponto de vista. Não era pra contar. Não, é pra outro. Se existe vida em outro planeta, com isso certeza. Torna todos nós alienígenas. Vocês já pararam pra pensar nisso? Verdade. Com certeza. Sim, verdade. Verdade. Sim. Mas, cara, se eu fosse um alienígena, qualquer coisa assim, né? Pra vocês, porque pros outros eu já sou. E eu tivesse muita tecnologia pra poder viajar no tempo. Olha, e fazer coisas assim aleatórias, cara, eu acho que ia ser um zoão. Eu ia sair trolando todo mundo, velho. Mas você ia fazer o quê? Você ia trocar o sal pelo açúcar? Você ia fazer uns negócios assim? Como é que é? Mais ou menos. Cara, isso é muito Saci Pererê, velho. Mais ou menos as paradas assim. Pelo açúcar. De poderoso chefão pra Saci Pererê, excelente. Isso aí, tipo, essas paradas mesmo, as coisas muito assim, nada a ver, cara. Parabéns, Diego Mendes. Tem o que você faria? Se eu fosse alienígena, cara, eu acho que eu ia ficar picotando vaca também, cara. Você ia ficar picotando vaca? Você ia? Porque as pessoas iam ficar pensando, né, bicho, pô, como é que o cara fez isso, né, aqueles cortes cirúrgicos, sabe? No meio do mato, onde não tem nada. Tipo isso. Aí que eu fico pensando, será que a vida é tão inteligente assim? Os caras conseguem desenvolver uma tecnologia foda. Eu acho que isso é a maior prova que esse papo de UFO, de objeto voador não identificado, é tudo balela. O alienígena desenvolve uma tecnologia, já disse nesse podcast, né? Buraco de minhoca, um reator meio doido, pra vir ficar piscando no céu igual Lady Gaga. Para ficar igual uma diva no céu brilhando, chamando atenção pra si. Sério? Eles não desenvolveram nenhuma tecnologia stealth, não? Nem a capinha do Harry Potter, nada? O que você faria, ô Iago? Ah, meu cara, seria muito rico pra começar, cara. Justamente. Mega cena pra começar, então... Eu acho que eu tocaria o puteiro também, cara. Olha. Pô, botar fogo num lugar muito doido, tá ligado? Parecer voando com a nave, assim. Não, olha que legal, olha que legal. Você ia poder viajar no tempo, ir pra Roma e botar fogo em Roma antes de Nero. Olha aí. Olha aí. Eu acabei de ter uma brilhante ideia. Com certeza, em todo o universo, a Terra não é o planeta mais interessante pra se ver. Com certeza, há planetas mais interessantes que a Terra pra se ver, né? Pessoa Mercúrio, onde a atmosfera é bizarra. Não, Vênus, que a atmosfera é bizarra, que é ácida, deve ser da hora você visitar lá. Se você viaja no tempo, você deve ter uma tecnologia pra poder suportar aquela atmosfera ácida. E a Terra tá no meio do caminho, então eu destruiria a Terra pra ela não atrapalhar meu caminho pra chegar aqui menos. É verdade. Se não tivesse uma, como desviar, né? É, mas provavelmente ela tá na frente. Se eu pra que desviar, não, se eu não posso destruir? O cara então tem uma tecnologia absurda, entendeu? E não pode desviar de um planeta, ele tem que... Não, é pra ser rápido. pra ser rápido, viajar na luz, né? É igual você tá a 100 por hora, fazer uma curvinha é difícil. Então você tá na velocidade da luz, né? Você tem... É difícil, cara. Então eu destruiria a Terra, olha aí. Destruiria a Terra. Parabéns. Que é zoeira maior do que essa? Do que destruir a Terra, realmente. Go. Meu amigo Diego Mendes. Oi. Alguma notícia que você queira comentar? Tem, cara. Tem uma notícia aqui muito interessante que eu achei bacana, porque me lembrou muito você, cara. Eu? Isso. Ixi. Lembrou muito você. É, a gente, diante de um mundo tão tecnológico, tão inovador como a gente tem hoje, né, Thiago? Uhum. Eu vi aqui uma notícia de um senhor, um camarada, que ele tem 80 anos de idade e ele está há 60 anos sem tomar banho. Olha aí! Ele tem 60 anos que ele não toma banho, cara. Excelente! Aí me lembrou você por dois motivos. Pela falta de banho e pela tecnologia que o mundo tem e o cara não usa. Sabe, cara? Muito bem. E aí, tipo assim, aí a notícia fala o seguinte: o homem vive de forma primitiva, cara, primitiva nos tempos de hoje. E ele dorme numa cabana construída pelos moradores lá da região dele, que é Desga, na província de Fars. E aí, tipo assim, o cara, ele é conhecido lá por, além de ter grossas camadas de nada mais nada menos que sujeira na cara dele, né? Porque nesse tempo todo você tomava banho, ele tá cheio de crosta na pele e na barba dele. Tá uma maravilha, segundo as fotos que eu tô vendo aqui. Ele também é conhecido por quê? Ele gosta de fumar charuto contendo esterco de animais. Putz, bicho. Caraca, olha o que você vê. Excelente. Deve ser os animais passam lá na região, ele pega a bosta do bicho e faz o charutão. Aí, que economia. Passasse, ele já feder normalmente, quando ele abre a boca, vem cheiro de esterco. É. Imagina esse cara peidando, velho, como deve ser. É mais uma maquiagem. Pois é. O cara tem aquele cheiro de bosta na boca. Cara, assim, ele já tá doente, né, cara? Ele já... Não, ele não vai pegar doença nunca. Se fosse pra pegar doença, meu amigo, ele já teria morrido com 2 anos sem tomar banho. Na verdade, as doenças que pegam ele. Exatamente. É. Agora, senhor Diego Mendes. Ah. Ter todo o poder que você quer na vida, mas tem que beijar esse cara. Ah, e aí? Olha. Não, peraí. Como é que é a pergunta? Você pode ter tudo que você quiser na sua vida, cara. Mas tem que beijar esse cara. Mas tem que mesmo beijar. Eu não vou ter nada na minha vida. Não vou ter nada. Sério mesmo, Diego? Um beijinho pode ser um selinho só. Não. Tem que enfiar a língua na garganta, cara. Tá doido? Enfiar na boca? Tem que fazer a biga de lesma. É isso mesmo. Isso. Em troca, o Diego poderia ter tudo. Tudo, sem chance, coisa. Não ia ter nada. Caraca, é a proposta tentadora, velho. Eu sei que é, mas, nossa, sem chance. Olha, pensa que você vai ter o dinheiro pra você fazer uma limpeza completa na sua língua lá, voltar novo, velho. Cara, você pode contratar uma psiquiatra pra pagar sua memória, cara. Justamente. Não precisa ser psiquiatra, não, Diego. Você pode construir um harém e ficar lá internado nesse harém durante 2 semanas. Eu tenho certeza que em 2 semanas você vai esquecer de tudo. Cara, olha, diante da tecnologia que a gente tem, né? Quem sabe, aí a gente pode desenvolver aquela máquina do tempo e eu voltar no tempo, né? Porque na boa, só assim, porque tá osso esse camarada aí, viu, cara? Mas aqui, agora é interessante pra você ver como a vida é ordinária. A vida é ordinária. Olha a vida que esse cara alega, ele tá todo zoado. Eu, dependendo se eu almoço algo que me cai mal, eu fico morrendo na cama. Agora, esse cara com essa vida insalubre tá de boa? Pois é. O organismo costuma também, né? Ah, não sei, cara. Agora, Iago Coutinho. Thiago Mendes ofereceu pro Diego Mendes a possibilidade dele ter tudo na vida se ele beijasse esse cara. Não, foi Iago que ofereceu. É, essa mente doentia do Iago. Ah, foi Iago que ofereceu. É que Iago, tudo viado. Então eu proponho pra você, Iago. Se você pudesse ter tudo na sua vida, porém, você teria que viver o resto dos seus dias sem tomar banho. Ah, cara. Já pensou você milionário morando numa mansão em Miami, porém, fedendo, sem tomar banho? Chuva conta também, assim? Chuva. Pode tomar banho. Ah, tem isso, né, cara? Porque como o cara mora numa cabana, de vez em quando ele pode pegar uma chuvinha. É, então esses 60 anos tá um pouco exagerado, né? É, provavelmente, né? E se tiver um amigo zoão que te jogar na piscina? Cara, não sei. Acho que eu prefiro tomar banho, cara. É mesmo? Sério. Tem amor na minha vida. Acho que eu prefiro tomar banho. Can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Uma notícia rápida aqui. Ela envolve o assunto que a gente estava tratando, de dinheiro, né? E tecnologia também, né? Olha aí. Criaram um maldito despertador que rasga o seu dinheiro se o dono não acordar. Como assim? Ah, que bacana. O despertador, ele parece uma impressora, assim, que você encaixa o dinheiro. Se ele desperta e você não acorda em 1 minuto, ele começa a picotar o seu dinheiro igual que ele rasga papel, entendeu? Sai pateando. Caraca, velho. Então, se o cara não acordar, o cara vai ficando pobre. Caraca. Simplesmente isso. Caraca. Mas, na verdade, você não precisa dessa tecnologia toda, né? Você pode ter um filho igual o chinesinho lá, né? Que ele já raspa o dinheiro sem precisar de mais nada, não é verdade? Imagina, pro chinesinho rasgar o dinheiro, o chinesinho lá da primeira notícia, ele deveria estar chamando atenção. Os pais não prestaram atenção nele, provavelmente porque estavam dormindo. Quem sabe isso, esse caso não deu a ideia pro criador. É, transando. É, mas um despertador, isso aqui é um trauma. Se alguém passa chuveando na rua, você já acorda pulando da cama. Pois é, rapaz. E por falar em traumas, eu lembro, no meu primeiro celular que eu tive, o meu saudoso Nokia 5125, eu comprei e paguei incríveis R$3,99 num tom de música do 007. Certo? Eu era fã também, do 007. Cara. Eu era fã do 007, paguei R$3,99. Só que tinha o seguinte, ligar pra celular é caro, então só me ligava o meu chefe quando eu tava fazendo serviço de Uber no Office Boy. O que que aconteceu? Todas as vezes que eu escutava esse tema do 007, me dava um desespero, porque eu associei o toque ao meu chefe me ligando, cara. Imagina o cara desse despertador associando o toque com um dinheiro rasgado. Tenso, eu posso dizer que é tenso. Então tá, aqui ó, só mudando de assunto. Malovani quer, se rolar leitura de e-mail, ele tá dentro, ele pediu só pra chamar ele. Eu acho que vale a pena, como esse episódio rapidinho vai ser uma coisa rápida, né? Eu acho que vale a pena a gente ler alguns e-mails também. Rola sim. Aí chama ele, é só, ele tá online, tá esperando só chamar já ele. Já até chamei. Já chamou, já tô aqui, caralho. Quer ler alguma notícia aí, Malovani? Eu nem sei de notícia. Pois é, pra você ver como é que você tá interagindo nos negócios. Vamos lá. Ah, mas a gente, o cara também tem bola de cristal, não, ué? Não, tem que ter, ué. Me passa essa tecnologia aí depois. Pois, Thiago, você que é o cara da tecnologia? Não, não é tecnologia, cara, é evidência. Ah, é magia, né? Ô, Malovani, é magia. Eu não disse assim, que é do caixão com smartphone, cara. Do quê? É, o. Eu acho massa que a notícia ela já vem embutida na risada, né, velho? Eu tinha explicado essa porra. Caixão com smartphone, é isso aí, cara. Era de ouro o caixão, ainda equipado com smartphone, cara. Pode. Ah, mas se o cara faz um caixão de ouro, né, velho? O smartphone é de menos, né, velho? Mas eu acho, na minha opinião, que desvia todo o caixão ser enterrado com pelo meu celularzinho vagabundo, cara. Eu também acho. Porque, ó, que eu já vi de foto de caixão arranhado, assim, de pessoa que acharam que tava morta e não tava, velho. Não, isso não é nada, isso é o Satanás. Ele parou de matar as vacas no oceano e começou a causar. Ou os alienígenas, olha aí, uma boa ideia pros alienígenas pra zoar os humanos, não era isso que vocês estavam discutindo? Pô, falou de alienígena, externo. É, o externo rolou uma brilhante teoria, Malovani, de que os alienígenas vêm na Terra só pra zoar. Pra zoar com os humanos. Eu acredito nisso, eu acredito piamente nisso aí. É. Fica botando vaca. É. Então eles vêm aqui pra Terra pra ficar arranhando os caixões, pra deixar o Iago aí, ó, cagando na calça de medo. Ô, oh, sabe o que eu acho massa? O Iago me mandou a notícia aqui do caixão de ouro. E aí tá escrito aqui, no final da notícia, a feira de luxo registrou nesse ano uma grande quantidade de público, apesar da crise. Porra, meu irmão, o nego tá gastando dinheiro com caixão, velho. Vai tomar no cu, velho. Tem uma amiga da minha avó que ela guarda o caixão em casa, velho. Sim. Ela tá, tipo, a casa dela dá pra você entrar assim no teto. Tá lá dentro o caixão dela. Como? Você entra no teto? Como assim? Cara, pera aí, velho. O que é esse negócio direito? Não, a casa dela é aquelas casas de forro, tá ligado? Aí em cima do forro tem o caixão dela pronto já. Mas que quando morrer vai ser aquele caixão que ela vai ser enterrada. Você sabia que isso é fonte da aquelas notícias bizarras de que nego roubou o caixão da senhora, né, velho? Nego entra na casa e rouba o caixão, tá ligado? E aí, Malovani, meu querido amigo, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Lá vem. Vamos lá, vai. Preparado, Thiago, vai. Manda com é tudo. É simples, cara. Tem alguma notícia que você gostaria de ler? Eu passo a semana inteira me preparando pra essa porra desse podcast. Eu chego aqui e ele me manda a pergunta dessa. É sério isso, produção? É por isso que você não participa mais das gravações. Tá explicado, né? Tá explicado, fi. Passa a semana inteira queimando pauta no chat do Facebook pra quando eu chegar aqui perguntar nada. Vamos lá. Eu tô trabalhando numa grandíssima agência de turismo. Olha aí, né? Ah, o cara é importante. Ela tem três consoantes? Tem várias consoantes, inclusive. Ah, achei que era só três, mas continua. Não sou tão rico assim. E aí eu trabalho basicamente fazendo aquelas propaganda que vai pra e-mail, tá ligado? Tipo aqueles spam que você joga direto na caixa. E-mail marketing. E-mail você não cabre. Exato, e-mail marketing é um nome bonito pra spam, né, velho? E aí mas ela... Malovani, a empresa existe, né? Tem outros funcionários trabalhando com você, né? Só você no seu setor, né? Pô, cara, não, funcionários físicos, né? Pô, dessa vez é funcionários físicos. Se fosse num estágio público que nem o mais antigo, seria tudo fantasma. Pro ouvinte que não sabe, escuta o episódio da Histórias do Trabalho que você vai entender. Né, velho? Ótimo episódio. E aí, fi, tô lá fazendo os e-mails. Sabe o que é mais assustador que eu descobri? Que a galera do e-mail marketing, ela sabe exatamente quem abriu os e-mails e quem mandou direto pra caixa de spam, velho. Isso, caraca, velho. Dá pra você ver. Isso é assustador, velho. Isso é um segredo que a gente não costuma contar. Inclusive, vamos editar isso para que os ouvintes não saibam. Que é o segredo de quem trabalha na área de tecnologia, É o segredo de quem trabalha... Exatamente. Mas, Malovani, então você tá um amigo do marketing agora, né? É, e você já teve algum caso interessante, alguma propaganda inusitada que você criou lá pro seu e-mail marketing? Cara, eu vou falar o seguinte. A primeira vez o cara virou pra mim e falou: ó, faz uma propaganda com essas informações aqui. E cara, informação de agência de turismo, o que vocês acham que é? Pacote de turismo, não é? Sim, claro. O que você vende é o pacote, não é? Sim. Sim. Pois é. Aí eu fiz a imagem, o cara me deu, tipo, tinha, sei lá, duas páginas de texto de pacote pra eu colocar na imagem e fazer a imagem pedida. Nossa, isso é... E numa imagem que não pode ultrapassar 100 KB aí. Excelente, excelente. Tá ótimo. Aí já me fudeu o e-mail, né, porque não fudei inteiro. E aí eu fiz a parada e mandei pro cara e ele falou: diminui essa letra aí porque não é importante, o importante é a imagem. Cara... Nossa. Ele manda o briefing 500 mil linhas e ainda pede imagem. Cara, por que que você tá falando que o importante... A gente não vai vender a imagem da praia, a gente vai vender o pacote de ir da praia, entendeu? Bem-vindo ao clube, maluco. Eu ia falar isso agora, Patrick. Bem-vindo ao clube. É. Cara, eu vou te dizer que um dia desse chegou... Eu não vou citar nomes, obviamente, que eu não sou louco. Mas, até porque o Mexidão tá vinculado ao meu Facebook, senão eu tô fudido na minha vida. Nunca mais eu trabalho em lugar nenhum. Mas, cara, sentou um cara atrás de mim, assim, olhou pra mim, a tela do meu computador e falou... Logo atrás. Logo atrás, né, Diego? Ele tá sempre esperto, né, velho? Ele não fala nada, mas quando ele fala, pode falar. Diego, ele tá ligado nas putarias. Aí ele olhou assim, aí olhou... Isso aí não podia ser meio roxo, não? Isso não pode ser de outra cor? Cara, não pode ser de outra cor. Saca? E aí, um dia desse, chegou uma pessoa e falou assim... Faz uma logomarca comemorativa pra Copa do Mundo. Isso. Cara, não se mexe em logomarca, caramba. Não se faz isso. Meu Deus do céu. Ô, gente, então vamos pro leitura dos e-mails? Vamos. Bora. Não vou nem responder o Patrick, não. Meus amigos, vamos para a sessão comentários, a extinta sessão comentários. Comentários animados. Bom, o nosso ouvinte deve ter reparado que nós ficamos um bom tempo sem ler comentários. O motivo é simples. Optamos por não lê-los pra dar uma dinâmica maior na conversa e justificar. O motivo simples é que os filhos da puta não estão comentando. É, velho. Simples, simples. Se a gente não tem ouvinte que não comenta, pô, não vai dar pra ler. Mas se bem que eu tô exagerando. Tem muita gente que comenta assim. Tem muita gente comentando sim, inclusive. 68, Cinema Nacional, teve bastante comentário. Então hoje nós vamos valorizar novamente os ouvintes que fielmente estão comentando no MexidãoCast. E vamos começar, Thiago Mendes, por qual episódio, hein? E no MexidãoCast número 72, sobre especulações gamísticas. Episódio muito legal, onde nós... falamos um pouco do que nós achamos que vai acontecer na próxima geração de videogames, né? Falamos um pouco sobre o Xbox One, sobre o PlayStation 4 e sobre o tão amado Nintendo Wii U do Patrick, que ele até deu uma evoluída e comprou o Nintendo Wii U depois do episódio. Pois é, esse episódio foi tão bom que eu acabei comprando o console, chupa Malovani. Olha aí. O Patrick, ele é muito beat da Nintendo, véio, me assusta aí. E aí, meus caros amigos... O Hamilton, ou Hamilton, segundo o meu querido amigo Malovani, disse... Hamilton. Chocatado, fundo da alma, pra falar o nome, cara. Muito bacana o podcast com um assunto bem interessante que foi bem abordado. Minha opinião sobre o assunto é... Eu não vou ter dinheiro tão cedo para comprar nenhum desses. Ele se refere aos consoles, né, da próxima geração. Então o jeito é analisar bem a geração e no final dela eu compro o meu console. Infelizmente, muitos brasileiros, como eu, vão ficar na geração PS3 e Xbox 360 por um bom tempo ainda. Cara, peraí, eu não acho isso, infelizmente, não, cara. O PS3 e o Xbox 360 tem uma biblioteca muito grande de jogo, velho. Dá tempo de tu jogar muita coisa boa antes de de até baratear ou sair jogo bom, porque não tem, a nova geração não tem jogo muito bom a mas ponto tem de gente... comprar a parada, não, velho. É. Tem gente aí que comprou a geração nova que nem jogou nada do antigo ainda. Tá? Pois é, é um vacilão, velho. O único console de nova geração, o fato, que tem jogos que vale a pena é o Wii U. Lá vem, meu Deus. Mas de fato, é o único console que tá com bons jogos lançados, que tem uma biblioteca um pouco já... uma biblioteca de respeito, né? Sim. Hamilton, por favor. Lendo o comentário do Hamilton. Não vou falar de Wii U, não. É. E uma dica do Eu, He-Man, do episódio de hoje é: economize, cadastre-se no site Troca Jogo e economize trocando seus jogos com os jogos dos mesmos níveis com os outros usuários. O site é seguro e garante felicidade. PS, o site não é meu e não me paga, apenas recomendo como usuário satisfeito. PS2, é um videogame da hora. É um videogame da hora. Troca não é crime e não tem nada a ver com pirataria. PS3 é um ótimo videogame. Cara, eu já troquei muito jogo pelo troca-jogo, cara. Compensa mesmo. Eu também, eu sou um usuário ativo no site. Eu até confesso que ultimamente tenho trocado mais pelas redes sociais, mas o troca-jogo é um site também muito bom mesmo. Eu até comentei o post do Hamilton e postei meu link lá no troca-jogo. Me adicione aí, se tiver algum jogo de Wii U ou de Wii que você queira trocar, só me chamar. Chupa, mano. Ninguém tem jogo de Wii U, velho. Pior que é verdade. Pior que é verdade. Tem que concordar com você. Vou ler aqui o e-mail que foi mandado pro MexidãoCast 71, programa de índio. Ah, foi o que eu participei, né? Cara, tem tanto tempo que eu nem lembro. Porra, mas tem muito tempo mesmo, velho. Eu vou ler o comentário aqui do meu amigo Wellington. Magarim! Adoro a imitação do Patrick. Venha me enfrentar! Vamos lá. Conhece e vai ouvir o MexidãoCast sobre o Tokusatsu. Vamos lá. O comentário dele é: vocês escolheram bem a vírgula sonora para representar programas de índio. Qual foi a vírgula sonora, Thiago? Eu vou conhecer de perto, meu amor. Já tô nessa estrada, garota, vamos viajar. Mais um pouquinho de... Véio, eu acho que eu ouvi esse episódio editado, cara, e tinha umas partes que era tão zoado o áudio, velho. Enfim, vamos lá. Teve uma hora que eu não aguentava mais de vontade de gritar. Ah! Mais um pouco de ah! E de novo de ah! Agora eu lembrei, cara, a porra da vírgula sonora. Muito bom. Cara, eu já falei pro Magaren que tá passando da hora dele gravar um episódio pra nós. Tipo, a gente tá implorando pra você gravar com a gente. Oh. Porque você não mostrou nenhum interesse. É nós que estamos te procurando. É verdade. A gente gosta dos ouvintes e quer que eles participem. Eu não gosto de ninguém, não, velho. Você acha que eu gosto do Tony? Na verdade, eu nunca nem pedi pra participar do podcast. Foi o Patrick que me enviou uma DM no Twitter e falou, por favor, cara. Foi verdade, verdade. Cara, mas... Magaren, participa, cara. Eles pagam R$1.000 por episódio. Olha, não fala isso, porque o ouvinte pode... Como é que ninguém acredita numa bobagem dessa, né? Mas aqui, vamos voltar pro comentário do Magaren. Só posso dizer, Magaren, como cozinheiro manja das putarias. Muito bem. Ele escolheu muito bem a vida. Eu acho que não precisa acrescentar mais nada. Não, eu preciso acrescentar. Às vezes o cozinheiro, ele me surpreende. Porque é sempre um mistério pra mim, até hoje. Eu participo dessa porra e até hoje não sei quem é o editor, o cozinheiro. E eu acho muito divertido, cara, que eu não sei de onde ele tira as coisas que ele tira, sabe? Ele põe uns sons e umas músicas tão zoadas, velho, que eu me recuso a acreditar, sacou? Que ele foi atrás desse áudio, velho. Ah, mas também tem hora que bota umas vírgulas, na cara, que ele busca o ódio no nosso coração, entendeu? Verdade. Qual foi a vírgula que mais surpreendeu, então, dessa forma? Teve uma, cara, acho que foi no programa 70, que ficava repetindo uma música, que é o pessoal que tá no carro assim cantando... Uma capela. É essa que o Mago. É essa mesmo. É essa o A aí? É essa, pô. Nossa, cara, queria matar quem editou isso daí, cara. Pô, a raiva que eu senti nesse episódio, você não tem noção. Eu tinha vontade de pegar o cara, bater com o dente dele na quina do móvel, tá ligado? Nossa. A porra da vinheta é mais comprida do que o que a gente fala no podcast, né, velho? Pô, não passa. É, agora, eu te falo uma coisa. A gente tá meia hora comentando o comentário do Wellington e agora que o Iago percebeu que a gente tá falando desse episódio, porra. Não veio na cabeça que é NCA. A gente podia fazer uma versão nossa cantando, que seria bem melhor ainda. Não, melhor não arriscar. Pessoal, vamos lá, o Michelin Cast número 68, Cinema Nacional, do qual eu participei. Se não me engano, acho que foi o primeiro cast que eu participei com vocês, isso, né? E tem aqui um comentário do Lucas Breno. Aí ele diz: aê, primeiramente gostaria de agradecer a equipe do cast, muito obrigado. E depois dizer que a edição ficou ótima. Já ouvi 3 vezes e além de ter falado demais, falei muita merda. Falando nisso, deixa eu pedir desculpas por qualquer coisa. No mais, a prosa foi boa e foi um prazer enorme falar com vocês. Como eu disse, vocês estão na minha cabeça quase todos os dias da semana, mas interagir com vocês não tem preço. Obrigado. Pra quem não sabe, o Breno participou desse podcast também, foi um convidado assim como eu. Também foi um prazer, cara, participar com você. Não, sem dúvida. O Lucas, ele só não foi convidado novamente porque parece que ele tá fazendo uma tour pelo Brasil e tá viajando pra tudo quanto é lado. É, ter dinheiro deve ser bom, né, velho? Deve ser muito bom. Cada dia é uma cidade. Agora, Lucas, não adianta puxar o saco do cozinheiro aqui, falar que a edição ficou ótima. Cara, se tem um adjetivo que não combina com o Mexidão Cast, é ótimo. Vamos falar sério, né? Nosso negócio é ser mais lixão, né? Eu tenho que falar uma coisa. Eu não conhecia... Eu gravei também esse podcast do Cinema Nacional, né? E aí percebi que faz mais tempo ainda que eu gravei esse podcast do Cinema Nacional. O Lucas é o que chora com tudo que eu tenho filme, né? Isso! Não, e aí sabe o que é mais engraçado? O mais engraçado de pensar nisso é que quando você vê a foto do Lucas, ele não parece uma pessoa sensível, sabe? Não parece. O cara barbudo, meu irmão, cheio de piercing, tatuagem, e o cara chora mais que eu, malandro. Que porra é essa? Pois é. É engraçado, mas, né, quando você só escuta a voz da pessoa, tu não, é tu não faz ideia, né, de como ela seja, uhum, né, velho? Mas, ô Lucas, a gente tem que agradecer você, cara, a sua participação foi legal, a gente se divertiu muito zoando você. Mas é sério, a gente espera que você participe de novo assim que você terminar o seu tour pelo Brasil. Pois é, o bicho é, gente, é ocupado pra caralho, né, velho? Meu amigo Malovani, se o nosso ouvinte quiser nos mandar um e-mail, Malovani, como que faz? Ele vai mandar pra... Olha lá, o cara tentando lembrar de última hora. Ele vai pra mandar para mexidãocast@gmail.com. Tô certo? Quase. Ah, caralho, é o que? Mexidão Rock? É, você esqueceu daquela gíria dos anos 2000. A época, eu achei que a gente já tava inovando, começando o ano inovando, mas não, né? Você manda pro mexidãorocks@gmail.com, que enquanto a gente não atualiza essa gíria dos anos 2002, a gente vai continuar recebendo e-mail lá. E é muito importante você enviar o e-mail, porque você pode participar com a gente aqui do podcast. Assim como o Lucas, assim como eu, assim como o Iago, assim como todo mundo, assim como o Patrick, assim como o Thiago participaram um dia. Aqui o nosso programa é de gente como a gente. Como é que é? Gente comendo gente? Como é que é? É, tipo isso. Se o nosso ouvinte quiser comentar em nosso site, meu amigo Iago, você pode entrar no mexidãorocks.com.br, escolhe o post que você quiser, você pode comentar sobre as besteiras que nós falamos aqui. Olha aí, ó. Sucinto. Foi esperto, aprendeu rapidinho e rapidamente pulando. Se o nosso ouvinte quiser falar conosco através das redes sociais, meu amigo Patrick. Olha, ele tem várias opções. A primeira delas é entrar no facebook.com/mexidãorocks sem o acento. Entrar no Twitter, twitter.com/mexidãorocks, também sem acento. Olha aí, se quiser falar contigo, meu amigo Malovani. Ele pode ir lá no Facebook e pesquisar por Malovani e aí ele vai ver a foto de um cara que, segundo o Patrick, é muito sexy. Ah, sem dúvida. É. Mas é muito, é excelente. Excelente, viu? Eu sou excelente. E aí você vai me achar lá, Malovani Bruno, tu me acha, eu sou o único do mundo. Aproveitando, Patrick, como que faço pra falar com você através das redes sociais? Olha, eu prefiro que não fale, mas se você quiser insistir, você pode ir lá no @ Patrick Murta no Instagram, que é a única rede social que eu tô usando seriamente. Olha aí. E se quiser falar com você, meu amigo Iago? Você pode falar comigo pelo facebook.com/iagocoutinho. Ou pelo Twitter, que eu não uso muito, mas é @bitgcs. Olha aí. Bit. Se quiser. Não, BIT, não é bit. É bit. Ah, tá bom. Ah, Piet. Ficar esperto com vocês, cara. Se quiser falar comigo, facebook.com/ThiagoTemendes ou @ThiagoTemendes no Twitter. Meios não faltam, meus caros amigos. Inscreva-nos, comente-nos. Patrocine-nos! Olha aí. Acho que ninguém nunca vai patrocinar esse podcast, velho. Na, na verdade, a gente tinha um anjo que tava pagando hospedagem pra gente até um tempo atrás. Chamava a esposa do Thiago, o anjo. Não. Tinha mesmo uma empresa que tava pagando hospedagem pra nós a partir desse ano. Que pediu pra não ser divulgada. Por que será? O cara tá vergonha, né? O cara tem vergonha, vamos ser sinceros, mas é verdade. A gente tinha um anjo que pagava e ele, a partir desse ano, ele não vai poder pagar mais. Então, se você quiser aí, ó, patrocinar a gente pagando hospedagem, um prato de comida ou um café. Ou então comprar jogos pra gente. Ou comprar jogos pra gente. Isso, cara, jogos é uma boa. Malovani tá doido pra jogar Sonic. Tô maluco. Cara, olha só, eu vou dar um prêmio. Eu vou dar um prêmio pra uma pessoa que me dá um jogo de Sonic em qualquer plataforma. Olha aí. Mas aí... Qualquer uma, eu não vou nem jogar, entendeu? Eu só tô falando que eu vou dar um... Eu não, também não vou falar qual o prêmio, mas eu vou dar um prêmio. Mas enfim, era isso que a gente tinha pra falar. Obrigado, você, que ouve o nosso podcast, que até agora esteve nos ajudando a manter o nosso site no ar. Um breve adeus, até logo. Até. Até. Esse episódio que a gente, vez em quando, lançava assim, como quem não queria nada, acabou virando um Drops, né? Um episódio especial da nossa programação. Ficou péssimo isso, peraí. Por já, isso tem material, já tem material pros erros. Como host, você trabalha muito bem na área de tecnologia. Olá, amigos! Está começando mais um episódio do... Cara, hoje não vai gravar, velho. O Iago acabou de perguntar se a gente tá gravando. Será que, se ele quiser começar, rola? Dá tempo. Se ele entrar agora. É, tô respondendo ele. O que você faria se a sua filhinha, Sara... Essa que tá chorando. Essa que tá chorando. Ah, peraí. O camarada, ele se especializou, né, em vender... Como é que é? Nananã. Nossa, isso aqui é preparar pra gravar o programa. Tem alguma notícia que você gostaria de comentar? Bom, vamos deixar a putaria de lado e vamos partir pra uma coisa mais séria? Isso, e vamos ser objetivos, não vamos pular de uma pra outra totalmente diferente, não. Não, essa é totalmente diferente. Na verdade, mas... é porque eu achei essa notícia da criança rasgando dinheiro sem graça e tal, aí eu tentei dar uma floreada, não funcionou não, mas tá bom. Seguinte. Porque me lembrou muito você, cara. Eu? Isso, ixi. Me lembrou muito você, então eu tenho que ler. Ah. Porque, né, olha pra você ver, num mundo tão tecnológico como é o nosso... Microfone, arruma essa porcaria. Voltou? Voltou? Beleza. Voltou, pode falar. Voltou, né? Então, na verdade, o Malovani, o Ellison te chamou falou pra chamar você pra conversar, mas na verdade ele só quer despedir de você. Então, galera, até breve, tchau. Até o tchau, próximo episódio. Até mais. Tchau, galera. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Ai, ai, ai. Oi, esse episódio tá zoado, velho. Você vai sofrer. Não, rapaz, eu recebi uma ligação agora aqui durante a gravação. Vocês nem perceberam. É. Mas enfim. Caraca, esse episódio vai ser muito, muito difícil de editar, viu? O que, que foi? Foi zoeira master aí? Que não, tipo assim, iniciamos as três vezes, teve zoeira que não colou, sabe? A gente começou... Enfim, vamos ver o que, que vai dar isso aí. É que esse podcast que é gravado é mega tipo, parada e é uns que tem mais ouvinte, tá ligado? Não, e eu vou falar sincero, a gravação ficou legal depois que você chegou, olha aí. Você é o peru da festa. Eu tô... Mano, eu tô... Acabou.